Hino 397 da nossa harpa cristã. O Salvador me achou. Abra sua harpa cristã e louvemos ao Senhor de todo o nosso coração. Abra sua harpa cristã. Tão indigno pecador, sem dedo.